Era mais ou menos 9 horas da noite e fazia muito frio. Aquele cristão disse para a mulher: eu vou até o mercado. E saiu para fazer uma pequena compra. Mas o frio era intenso, muito intenso. E quando ele chegou no mercado, na entrada, ele viu um garotinho chorando. E ele ficou compadecido. Por que será que esse menino está chorando? Será que ele está perdido dos seus pais? E se aproximou do menino e perguntou: o que foi, garoto? E ele disse: ah, meu pai me deu dinheiro para fazer compra. Eu perdi o dinheiro. Agora eu estou com medo de voltar para casa. Mas meu filho, se você perdeu o dinheiro, vai para casa, conta para o seu pai, ele vai entender. E o menino disse: não, o senhor não conhece meu pai. Além dele ser muito bravo, ele bebe muito. Se eu chegar sem as compras, ele vai me bater. Então eu vou ficar aqui esperando até o tempo passar. Aí ele dorme e eu vou para casa. A hora que ele já estiver dormindo, assim eu não apanho. E aquele homem ficou tão triste de ouvir isto que disse: meu filho, o que é que você precisava comprar? E o menino foi falando, e aquele cristão foi comprando, colocando tudo no carrinho. E ele disse para o menino: agora vá para casa e leve as compras. Aquele menino ficou tão agradecido que deu um abraço no cristão e disse: eu queria que o meu pai fosse assim que nem o senhor. Aliás, eu queria que o senhor fosse meu pai. E aquele cristão ficou muito comovido com isso e ficou observando o menino enquanto ele levava as sacolas com todos os produtos que havia comprado. E o homem ficou pensando: quantos meninos nesta situação, quantas crianças sofrendo deste jeito. E naquela noite, o cristão resolveu que iria passar nas portas de outros supermercados para ver se encontrava alguma criança que também tinha perdido o dinheiro. Aquele homem sentiu no coração que precisava fazer alguma coisa ao invés de simplesmente sentir pena. Ele partiu para a ação. A palavra de Deus nos diz que a fé sem obras é morta. Se nós tivermos muita fé e apregoarmos o tempo todo: ah, eu acredito em Deus, eu amo a Deus, mas ver o seu próximo passando necessidade e não se importar com o seu problema e nem fizer nada para mudar aquela situação, então a nossa fé é morta. Veja o que diz a carta de Tiago, no seu capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Por isso, a nossa fé é demonstrada pelas obras. Nós fazemos boas obras não para sermos salvos, mas nós fazemos boas obras porque somos salvos. Se você não tem praticado boas obras, então você não pode dizer que é salvo, porque aqui diz a carta: mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. As nossas boas obras são frutos da nossa fé. Não fazemos isso para sermos mais salvos ou merecermos mais a salvação, porque a salvação é pela fé e é pela graça, mas faz parte da vida de todo salvo, de toda salva, praticar a caridade e o amor para com o seu próximo. Por isso, se você ver alguém passando necessidade à sua volta, ou no meio da rua, ou em qualquer lugar, faça a tua parte. Não por obrigação, mas pela fé. Não porque você quer ser salvo, mas porque você já é salvo, lavado e remido no sangue de Jesus. E assim, todos os que te verem, glorificarão o teu Pai que está nos céus.